Olá, meus amigos de todo o Brasil, a partir de agora, ao vivo, na primeira rádio ônibus do Brasil e do mundo, levando até você informação, notícias do Brasil e do mundo, a sua participação, entretenimento e também presentes, claro, não é? Para motorista, familiares de motoristas, empresários, busólogos e busófilos, passageiros, admiradores, colecionadores, os amigos em conexão com a gente em vários cantos do Brasil. Gradativamente vai aumentando a audiência da Rádio Ônibus. Eu conto com você, com a sua divulgação. E hoje vou anunciar mais uma maneira bem legal de você poder participar com a nossa programação. Estou preparando um vídeo para mostrar para você também. Até estou pedindo ajuda aqui já para os amigos fazerem vídeos também mostrando, não é? Qual é a maneira nova agora de se ouvir a Rádio Ônibus, que é com um novo aplicativo, atualizado, moderno e melhor. Tem gente que não tem WhatsApp. Muita gente fala, eu não tenho WhatsApp. Meu celular não suporta. Meu celular não tem espaço para o WhatsApp. É isso, aquilo, outro, né? Um monte de coisa dessa. O legal é que esse novo aplicativo, você poderá mandar um áudio para o nosso estúdio diretamente desse aplicativo. Então não precisa mais WhatsApp. Claro que nós vamos continuar recebendo as mensagens que chegam pelo nosso WhatsApp 16991821468. Normalmente, você pode mandar por ele, mas se você preferir, poderá usar o novo aplicativo. Até acho melhor. Acho melhor porque o aplicativo, esse novo aplicativo, a possibilidade dele, fácil, é que você não precisa ficar baixando o volume da Rádio Ônibus para poder mandar a sua mensagem. Automaticamente ele reconhece que você quer gravar a mensagem e ele já faz a redução do volume, então você consegue gravar a mensagem sem atrapalhar, né? Não precisa ficar lembrando de ter que abaixar o volume. É bem legal. Vou mostrar o vídeo depois para você mostrar como é que faz essa nova maneira agora de você enviar a sua mensagem de áudio e você vai poder testar com a gente. Então eu vou pedir para quem ouve o nosso programa diariamente para que mande sua mensagem hoje não pelo WhatsApp, mas pelo aplicativo. Se você já mandou pelo WhatsApp, manda também pelo aplicativo. Pode mandar outra mensagem, outro pedido de música, o que você quiser. Só não dá para mandar link nesse aplicativo, é só áudio. Você coloca o seu nome, escreve e grava a sua mensagem. Ela chega aqui para nós, diretamente do aplicativo Rádio Ônibus. Nesse momento está tendo o curso com o César Rignani. Eu estou fazendo parte também, mas agora devido ao programa não consigo acompanhar. E essa aula estará disponível por 15 dias na minha conta aqui. Eu que me cadastrei e sou um aluno também lá com o César Rignani, junto com outros tantos amigos, assim como o Carlos Rabelo também. Estamos aprendendo. Nesse momento ele está falando, mostrando aqui através até dos vídeos do Autosport, a dificuldade que é você fazer a frenagem com um veículo em pista molhada. Seja o carro de passeio, seja o carro pesado, é interessante, você está aprendendo técnicas de segurança, de dirigir mais confortável também, com economia, né? Ele é piloto de teste e apresentador também no Autosport, dando uma verdadeira aula nesse curso sensacional. Eu não estou podendo acompanhar agora devido ao programa e os nossos trabalhos aqui, mas depois eu poderei concluir e contarei algumas coisitas para você. Como nós estamos aprendendo com o César Rignani aqui, no próximo curso você poderá fazer também. É sempre bom aprender. Oferecimento de Roma Brinquedos, está valendo brinquedos para o mês das crianças. Final desse mês tem sorteio, valendo boneca, valendo também ônibus e cofrinho com formato de porquinho e de ursinho. É bem legal, são lindos, hein? Criança aprendendo a economizar desde cedo, né? Poupar dinheiro, bem legal. E também a boneca e o ônibus. Como é que faz para participar? Se inscreva no canal do YouTube, digita aí Rádio Ônibus. Segundo passo, instale o novo aplicativo Rádio Ônibus, manda sua mensagem, pode ser mensagem de voz agora. Nós temos na aba do aplicativo o lugar para mensagem de voz, onde você manda sua mensagem dizendo qual é o presente que você quer ganhar, boneca, o ônibus ou o porquinho, ou o cofrinho. Tá bom? E a terceira etapa é compartilhar as nossas publicações sobre o sorteio no Facebook. Moleza, facinho pra você. Alô, amigos da Roma Brinquedos. A Roma Brinquedos transforma a imaginação em realidade. Trabalho, dedicação e paixão para criar inúmeros brinquedos com a mais alta qualidade. Com mais de 60 anos no mercado, nosso objetivo sempre foi levar diversão para todas as crianças. Roma Brinquedos. JP Afiações Profissional. Afiando alicates de cutícula, tesouras, facas. JP Afiações Profissional. Afiamos na hora a lâmina de máquina de corte de cabelo. JP Afiações Profissional fica na Rua Manuel Borba, 130, Santo Amaro. Rua Manuel Borba, 130, Santo Amaro. JP Afiações Profissional. Novo aplicativo Rádio Ônibus no Google Play. Você pode digitar Rádio Ônibus. E é bem legal, no canto superior direito do aplicativo, tem aqui esse menu. Entre as opções, pedido de música, contato, agora tem a mensagem de áudio. Clique nele, aí você coloca, tem um campo para colocar o seu nome, coloque o seu nome. Abaixo tem o desenho de microfone, não tem como errar. Basta você clicar uma única vez, vou fazer o teste aqui, ó. Alô, amigos da Rádio Ônibus, enviando áudio através do aplicativo. Terminou de falar? Stop. Você pode ouvir para ver como ficou. Vamos ouvir aqui? Deixa eu aumentar aqui o volume. Ah, estou com a outra. Deixa eu aumentar aqui o volume, agora sim. Vamos ouvir. Teste aqui, ó. Alô, amigos da Rádio Ônibus, enviando áudio através do aplicativo. Essa é a mensagem que acabei de gravar. Se eu não gostei, basta clicar no X aqui e descarta a mensagem. Se eu gostei, basta enviar. Ela chega para o estúdio aqui para nós. É mais uma maneira, você não precisa mais sair do aplicativo para poder ouvir a nossa programação, tá bom? Facinho, moleza, conto com a sua participação até para testarmos esse novo aplicativo. Mande a sua mensagem, mesmo se você já mandou pelo WhatsApp, pode mandar direto do nosso aplicativo. E com toda certeza, para quem mandará as mensagens pelo aplicativo, terá mais opções de presentes, não é? Mais opções de presentes para você que usar o nosso aplicativo para interagir com a gente. Além de falar do ônibus, as mensagens, as notícias do Brasil e do mundo, você fica muito bem informado aqui também. A conexão com os nossos amigos repórteres. Nós vamos começando com notícia importante, não é? Nesta nossa programação aqui, as informações em rede de tudo o que acontece na Câmara Legislativa também. É isso mesmo. Vamos lá? Com as informações dos amigos repórteres em conexão com a gente. Participe também agora, nova maneira, através do aplicativo. Mande seu áudio, a sua notícia. O retorno da deputada Celina Leão, do PPS, à mesa diretora da Câmara Legislativa, será julgado nesta terça-feira no Tribunal de Justiça do DF e Territórios. Celina Leão convocou uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira, mas não apareceu. Eduardo Toledo, advogado da parlamentar, foi ao encontro dos jornalistas e esclareceu que Celina não compareceu por orientação da defesa. No encontro, Eduardo Toledo afirmou que não há fatos novos na terceira fase da Operação Dracon. Me parece atípico, me parece estranho que de posse de mandados, já no dia 11, e sobre o argumento da preocupação de que provas pudessem estar sendo destruídas, o Ministério Público aguardou quase uma semana para fazer a condução coercitiva de duas pessoas que não exige nenhum aparato. Ao entender da defesa, essa é uma postura muito mais de pirotecnia do que propriamente de tecnicismo para fins de investigação e da busca da verdade real. Celina foi afastada da presidência da Câmara há quase 2 meses, e não apenas ela, mas outros membros da mesa diretora também estão afastados. Todos são suspeitos de participar de um esquema de propina na área da saúde. A terceira fase da Operação Dracon cumpriu mandados de busca e apreensão nos endereços de 2 servidores da Câmara, Alexandre Cerqueira e Sandro Vieira. Eles foram levados a depor e liberados logo em seguida. Imagens de divulgadas pelo Ministério Público mostram os dois servidores retirando documentos da Câmara, fato que tinha sido negado por Celina Leão. A Operação Dracon investiga se distritais teriam participado em um suposto esquema que destinou 30 milhões de reais em sobras orçamentárias de 2015 a empresas que prestam serviços à Secretaria de Saúde do DF, principalmente na área de UTI. Reportagem Cariane Costa. Obrigado, Cariane. Vamos para as mensagens. O WhatsApp, o pessoal está acostumado a mandar pelo WhatsApp, mas já vou anunciando aqui que agora a nova maneira de interagir com a gente é através do aplicativo. Se você tem ele instalado, pode mandar sua mensagem de áudio agora direto do nosso próprio aplicativo. Não precisa mais WhatsApp. Claro que você pode continuar mandando também, mas estou pedindo que você, se você puder testar esse aplicativo novo nosso, essa nova maneira é bem legal. E aí você poderá usar somente o aplicativo para poder interagir com a gente. Tem mensagem chegando aqui, DDD21, final telefone 1579. Boa noite, Rádio Ônibus. Aqui quem está falando é o Alex do Rio de Janeiro. Trabalho no grupo da Contigio já há 3 anos. Fiz o TPMR, acho que quem não sabe, treinamento de motorista, né? E a empresa orienta e manda, na verdade obriga o profissional a fazer a sua apresentação. Inclusive na apostila que nós temos, tem o que tem que dizer na apresentação. Inclusive fala sobre o fim de segurança, saída de emergência, proibido fumar no interior do carro e outras coisas, né? E isso sim, é obrigação sim do profissional se apresentar, né, e falar sobre esses itens de segurança, tá? Inclusive, quando tem fiscalização da NTT ou da Polícia Rodoviária na rodovia, né, eles chegam, fazem esse tipo de pergunta para os passageiros, se o motorista se apresentou, né, no início da viagem. Você falou sobre o cinto de segurança, você falou da saída de emergência, né? E nessas perguntas, quando o policial ou agente da NTT faz esse tipo de pergunta, ele escolhe 3 passageiros, né? Geralmente é o da frente, do meio e do fim do ônibus, e faz essa pergunta se o motorista se apresentou. Se tiver, se ele não se apresentou, a multa vai para o motorista, para o condutor, né? Agora, se ele se apresentou, se o primeiro ou o segundo ouviu e o último estava dormindo, não fez questão de querer prestar atenção na apresentação do motorista, fica nulo, né? A multa. E o policial, o agente, dá uma palestra dentro do ônibus falando a importância do cinto e os outros itens de segurança, né? E aqui na Contígio, né, tem uma linha muito longa, né, que geralmente muitas linhas entra e sai de várias cidades, então sobe e desce de passageiro, e muitas vezes o motorista também não tem a oportunidade de fazer a apresentação, porque é um sobe e desce danado, né? E muitas vezes o próprio colega, o motorista, ele tem que dar embarque, tem que dar desembarque, quer dizer, tem que abrir bagageiro, tirar a mala, procurar a mala, né? E colocar a mala do passageiro, que geralmente é muita coisa. Esse pessoal do Nordeste, eles carregam muita coisa, né? Então o motorista fica sem, algumas vezes, sem dar apresentação, questão disso. Mas geralmente as linhas mais curtas, né, como Rio-São Paulo, Rio-BH, que é direto, né, um tiro só, geralmente é um condutor só, né, é feito esse tipo de apresentação, tá bom? Eu quero mandar um abraço aí para a turma do trecho aí, que faz Rio e Léus, o setor de Vitória, né? E o pessoal aqui do Rio de Janeiro. Um abraço aí para a turma da rádio aí. Fico a todos aí com Deus. Muito legal, hein? Ele mandou na reprise essa mensagem. E está aí a obrigatoriedade dos motoristas fazer a sua apresentação. É, nós falamos esse assunto no último programa, porque a Eliane fez uma viagem, ela presenciou que o motorista não fez nenhum tipo de apresentação, não mostrou o sistema de segurança, saída de emergência, cinto de segurança, nada disso ele fez. E aí nós falamos desse assunto. E o interessante também foi a ideia, né, que o Adriano Rosendo deu sobre utilizar o sistema eletrônico. O que você acha? Daria para substituir quando o motorista não se apresenta? Eu acho indelicado, eu acho que as duas situações deveria ter. Eu acho que o vídeo pode agregar mais nas informações, né? Agrega nas informações, mais conteúdo, reforça mais. Mas eu acho importante ter a postura do motorista se dirigindo aos passageiros. Senão se torna uma coisa antipática, penso eu, e meio desconfortável, porque imagina você pega o bilhete de passagem ali, aí senta, né, liga o motor e vai, sai de viagem e pronto, acabou. Né? Não tem um contato, né, para quebrar o gelo, porque de repente alguém quer fazer uma pergunta ao motorista, fica com medo, porque parece que tem cara de bravo o motorista, né? Tem motorista que tem cara de bravo, que você tem até medo de chegar perto. Né? Então acho que isso é importante, sim. A ideia do Adriano é sensacional, mas não sei se ela substituiria a maneira que o motorista tem de se apresentar, como obriga as empresas. É mais um motorista dizendo aí, né, que mais um motorista reforçando que é obrigatório essa apresentação dos motoristas no salão lá do ônibus. Qual a sua opinião? A ideia do Adriano Rosendo, é que colocasse um vídeo, que não ficasse as responsabilidades somente para o motorista. Quem leva a multa, se o passageiro não usar o cinto, é o motorista. Então a ideia dele é utilizar vídeos educativos que fiquem lá constantemente rodando, ou antes da saída, né, do veículo, que pudesse orientar, assim como tem no avião. Mas mesmo no avião, viu, Adriano Rosendo, tem lá a aeromoça, o pessoal da equipe toda lá, está sempre mostrando também. Né? Não tem só o vídeo, né? Tem o vídeo, mas tem eles apontando lá. Eu acho importante ter as duas situações, né? O que vier para agregar e alertar mais da importância da utilização do cinto de segurança, eu acho que é melhor. Meus amigos, vou pedir a gentileza para quem tem um aplicativo Rádio Ônibus, que não tem, instale, para mandar os novos áudios agora através do próprio aplicativo, tá bom? Vamos fazer o teste aqui, ó. Aqui no menu tem a aba mensagem de áudio, clique na mensagem de áudio, coloque o seu nome, depois clique no microfone, não precisa nem manter pressionado, só um clique e já começa a gravar. Aí se não ficou bom, você escuta, se não ficou bom, você pode apagar, se ficou ótimo, manda pra gente. É bem fácil, tudo isso na palma da mão, sem precisar sair do aplicativo, é moleza, muito legal. O Hélio da revista Imbus tem falado da Rádio Ônibus, né, Hélio? O que você acha da Rádio Ônibus? Eu quero parabenizar o seu trabalho, Henrique, o trabalho do Caio também, o pessoal da VVR, e nós que somos admiradores, porque nós sabemos que com todas as dificuldades, com todos os nossos esforços, nós ainda temos que mostrar que nós somos um canal e um veículo de comunicação, ou seja, pela televisão, pela mídia impressa, que é o nosso caso da Imbus, ou seja, também pela internet, mostrar que nós temos as respostas, nós temos às vezes até soluções, e que o ônibus faz parte do projeto de uma vida social. É inadmissível nós vivermos hoje na atualidade sem ter a necessidade de ter um ônibus. O ônibus faz parte do nosso convívio. Outra pergunta interessante aqui, porque a Eliane está reforçando que não tinha nem água no ônibus, né? Isso é uma obrigatoriedade? Precisa ter água? O que diz a NTT? O que diz o regulamento, hein? É obrigatoriedade? Alô, os amigos profissionais, empresários, motoristas, quem quiser participar, é obrigatório? Eu já viajei em ônibus que também não tinha água. Aí é estranho, porque você viaja na mesma empresa, na mesma linha um outro dia, e aí tem água. O carro mesmo, o mesmo preço de passagem. Aí uma hora tem água, outra hora não tem. Eu não estou entendendo qual é essa situação, né? Não estou entendendo ainda qual é a situação, o que diz a regra aí. Pode viajar sem água lá para oferecer aos passageiros? É, além desses probleminhas aí, Eliane, era confortável o ônibus, pelo menos? Dava para reclinar, o encosto era bom. Que modelo que era? Você já sabe dizer que modelo que era, Eliane? Manda mensagem de áudio no novo aplicativo, Eliane. Conta para nós qual era o modelo que você viajou. Sabe dizer? Você que é do mundo dos caminhões, deve, agora ouvir na rádio ônibus, tem que aprender sobre os ônibus também, as carrocerias. Não é? Através do nosso próprio aplicativo, você pode mandar sua mensagem de áudio sem precisar do WhatsApp. Moleza! Quando eu te peço pra tomar cuidado, quando eu te digo que eu tô te esperando, quando eu te imploro pra pensar na gente, eu tô com medo de te perder. Você cruzando cada estado, noite após noite sem nenhum descanso, eu tô com medo de te perder. Motorista, álcool e drogas podem fazer da sua viagem um caminho sem volta. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. O aplicativo Rádio Ônibus, direto do Google Play. A novidade agora é mandar a mensagem de áudio direto do aplicativo. Nesse exato momento está tendo o curso com César Riani, do Instituto Parar. É, eu tive que dar uma pausa aqui, não posso acompanhar. É, mas essa aula estará disponível para mim durante 15 dias para poder assistir na hora que eu quiser. É muito legal, direto do Paraná, em Londrina, onde ele está agora. Vou colocar o áudio, só um trechinho só, é, para você acompanhar e no próximo você se inscrever. Porque existe muita gente capacitada e inteligente para estar fazendo aquilo, e a gente fala daquilo que a gente testou, a gente fala daquilo que a gente comprovou, a gente não fala daquilo que a gente acha. Porque para mim, qual é a diferença se for na dianteira ou na traseira? Não muda nada na minha vida. O que muda para mim é o que é mais seguro. E eu informo o fato, e o fato é esse. E que não faz a indústria vender um pneu a mais. Só que nós identificamos que nós salvamos vidas com essa dica. A gente salvou muita vida com essa. E aí vai uma dica e uma informação, né, para as pessoas que estão online e todos vocês que estão aqui, na hora de vocês buscarem a informação. O quão seguro é essa informação? Quando eu disse aqui de manhã um pouco da minha história, foi exatamente tentar trazer uma certa segurança de que eu não sou um aventureiro. E vem informação de tudo quanto é lugar, né? Essa, por exemplo, que agora recentemente lançaram os 10 mitos, entre os mitos colocaram que isso é mito. Não é mito, isso salva a vida. Meu contra-ataque foi: se uma pessoa perdeu o carro de traseira e morrer, quem deu essa informação se responsabiliza de que forma? Porque eu corri esse risco. Eu corri esse risco. Eu corro esse risco a todo momento. Então eu não quero correr esse risco, eu só quero dizer e falar e passar aquilo que eu tenho certeza, porque nós não estamos brincando de dirigir carro, nós estamos falando de salvar vidas, ok? Só um trechinho do curso do Instituto Parar, com a ministração palestra do César Riani. Você não fez dessa vez a inscrição? Deverá ter outras oportunidades, porque o curso é sensacional, é um sucesso, o melhor motorista do Brasil. E na próxima oportunidade, com toda certeza, faça sua inscrição para aprender um pouco mais, dicas, técnicas, orientações para ser o melhor motorista do Brasil, profissional ou não, né? E até aprender a dirigir com economia, que todo mundo quer, né? Depois do anúncio do aumento da gasolina aí, o que mais eu ouvi gente falar é que ao invés de abaixar, aumentou. Vai entender, né? Aí estão jogando a culpa no álcool. E agora a culpa é das usinas, né? Porque elas que mandam. E nós estamos num período de entre safra. É sempre assim, né? Parece que esse período de entre safra é sempre maior do que o período da safra boa, não é? Onde tem muita cana para valer aí, onde o álcool fica mais baixo. E como a gasolina tem composição do álcool, então o preço, né, se baixou, ninguém sentiu, né? Ou vai sentir ainda, mas tem lugar que tem poços de gasolina que, ao invés de baixar o preço, aumentar. Acredite se quiser. Isso aconteceu aqui em São Paulo, em vários bairros. Você pode mandar sua mensagem de áudio agora através direto do nosso próprio aplicativo. Estou pedindo a sua ajuda para testarmos, né, o nosso aplicativo. Então mande a sua mensagem que chegará aqui para nós diretamente do nosso estúdio. No nosso estúdio, sua mensagem de áudio agora pode estar chegando através do próprio aplicativo. E já tem mensagem que chegou aqui, hein? Edson Marçom já mandou, o Kleber Arcanjo. Vamos ouvir o Edson Marçom? Alô, Edson Marçom, obrigado pela companhia. O Edson é sensacional. Mandou três mensagens de teste aqui, né? Vamos ouvir? Bom dia, Henrique, e a todos os ouvintes aí. É o Edson Marçom, aqui de Taubaté. Que vocês tenham uma boa semana. Que espero que Deus esteja no coração de cada um. Eu tô mandando essa mensagem mais para você, Henrique, para agradecer as palavras que você gravou para mim, sem questionamento, sem nada, para que eu pudesse pôr lá no dia muito especial para mim, que é todo dia 17 de outubro. É um dia muito especial para mim. Então, quero agradecer e uma ótima semana para todos. Valeu, cara. Obrigado. Ô Edson Marçom, não foi nada, viu? Eu fiz uma gravação de áudio. Aliás, foi uma honra, na verdade, né? Mas não foi trabalho algum, né? Foi uma alegria poder participar de um momento importante da sua vida, né? Obrigado pela confiança, né? Se você me pediu porque gosta da voz do amigo aqui. Então isso é importante, ainda mais sendo uma data e uma mensagem importante para a sua vida aí. Obrigado pela sua participação. Ele já mandou através da mensagem de áudio do nosso próprio aplicativo. Outra mensagem que foi enviada foi do Kleber Arcanjo. Eu não ouvi, viu, gente? Eu estou colocando no ar aqui agora. Essa chegou ontem, quase 11 da noite. Não conseguiu mandar. Ele tentou mandar aqui, não conseguiu. O Kleber Arcanjo estava testando. Mandou às 10h56. Pode mandar novamente, viu, Kleber? Manda novamente sua mensagem aqui. E você pode agora, direto do aplicativo, mandar as suas participações online. Está cada vez melhor, não é? A Rádio Ônibus gradativamente vai crescendo. Tudo isso é investimento, viu, gente? Tudo isso, essas novas tecnologias. Agora, o outro passo será ter o aplicativo também para os outros sistemas, os outros aparelhos, outras plataformas, além do Android. Isso requer investimento, e investimento é recurso financeiro. E para isso, a rádio precisa ter mais anunciantes, mais participantes, mais ajuda de amigos para a gente poder ter esses recursos. Para ter o aplicativo funcionando dessa forma nova, o nosso custo aumentou e agora mensalmente os gastos são maiores. Então toda vez que você ajuda a Rádio Ônibus adquirindo um produto ou um serviço, a caneca da Rádio Ônibus, a miniatura, ou faz uma colaboração espontânea, ajuda o nosso trabalho aqui manter funcionando e melhorar cada vez mais a nossa qualidade aqui. Viva a Rádio Ônibus! 24 horas no ar. Rádio Ônibus. Música, notícias, curiosidades, entrevistas, tudo sobre o mundo do ônibus. Rádio Ônibus. A sua verdadeira companhia. A nossa programação também tem música e eu quero contar com a sua ajuda, hein? Você pode fazer um pedido musical através do aplicativo, do áudio. Manda um recadinho para ele ou para ela, para quem você quiser, para quem você ama, para quem você ainda não ama. Do fundo do coração, para ele que vai sair de viagem daqui a pouco ou para ele que já está na viagem, por aí. E ouvindo a Rádio Ônibus, pode receber o recado seu, a esposa que está em casa, não é? Quem mais? Ou você que está indo para o Mangueirão agora. Ou você que está saindo do Mangueirão e está indo lá para a rodoviária. O Mangueirão é o pátio de ônibus no terminal rodoviário Tietê. Os motoristas param ali para descansar e para esperar o seu momento, né? Descansam ali também, mas ficam esperando o seu momento certo para poder se dirigir à plataforma, não é? E ali na cabine, né, de entrada da rodoviária, é bem ali que eles começam, que começa a conhecer qual que é a plataforma que ele vai embarcar, né? Que ele vai fazer o embarque. Eu achava que era antes, que o motorista já tinha essa informação antes. Acompanhei de perto a entrada de um ônibus Gontijo e verifiquei que é ali na cabine, na chegada do terminal ali, que ele fica sabendo qual é a plataforma que ele precisa se dirigir. É bem interessante. Vamos lá de músicas na nossa programação aqui, com a sua participação fica melhor ainda. Se você quer ouvir uma música em especial, manda pra gente, faz um oferecimento para ele ou para ela. Agora, diretamente do nosso próprio aplicativo. This could be it. I think I'm in love. It's love this time. It just seems to fit. I think I'm in love. This love. Pausa na música bem no final, direto do YouTube, as músicas da Rádio Ônibus aqui. Se você tem uma especial para poder ouvir e fazer oferecimento, aproveite. Vamos para o WhatsApp, 16991821468. Continua valendo o WhatsApp também, viu? Ah, voltou a música. Agora voltou, vem no finalzinho. Continua valendo, mas agora nós temos um aplicativo novo que tem essa possibilidade de você enviar áudio diretamente dele. Nós estamos testando. Peço a sua participação através dele também, como fez o Edson Marçom, direto de Taubaté, motorista da Pássaro Marrom. Vamos com mais participantes. É ele, motorista da Itapemirim. Bom dia, Henrique. Bom dia a todos os ouvintes. Henrique, estou aqui no momento curtindo aqui o curso online do melhor motorista do Brasil. Que legal. Olha, está fazendo o curso e ouvindo a Rádio Ônibus, hein? Sensacional. César Iani. Tá aprendendo, né? Ô Silvio, aproveitando, você que tá aí, antenado, ouvindo o que o César tá falando e ouvindo a Rádio Ônibus, depois, até esse momento, conta algo, né, que você já aprendeu, que achava que era diferente. E que ouvindo o César, você aprendeu a fazer o correto. O que que você, já ouvindo o César, aprendeu que chamou sua atenção? Achava que era de uma maneira diferente, agora aprendeu que é de outra maneira. Se puder contar algo, depois conta pra gente, sem atrapalhar você no curso. Olha o nosso amigo fazendo o curso com o César Iani, direto de Caruaru. Tem mais mensagem aqui, ó. A Eliane disse que não conseguiu enviar, deu erro. Tenta de novo depois pra gente, assim que possível, né? Sem atrapalhar seu trabalho aí também, Eliane. Manda pra gente aí, assim que possível, pra gente saber o que tá acontecendo. Se é uma falha, né, do aplicativo, ou se de repente é na... sei lá, aconteceu aí bem na hora de você mandar mensagem, É, deu uma quedinha de sinal aí, talvez, né? De internet, não sei. Estamos testando, é um novo aplicativo com possibilidade de você mandar sua mensagem de áudio. Ela mandou aqui pelo Zap. Alô, Eliane. E, respondendo a sua pergunta, boa tarde a todos, primeiramente, né? Boa tarde, Henrique. Boa tarde a todos os amigos da Rádio Ônibus. É, não sei identificar a carroceria do ônibus, né? Eu acho que eu faltei nessa aula. Faltou. Mas respondendo as outras perguntas que você me fez, a viagem foi tranquila, apesar desse essa situação de não falarem dos cintos, né, das saídas de emergência, de não se apresentarem como motorista, não ter água tanto para ir quanto para voltar. A viagem foi boa, os ônibus são confortáveis, né, o espaço físico deles para você se acomodar é bom. A única coisa que eu observei que eu achei um pouco ruim é o corredor. Eu acho um corredor muito estreito, né, que dificulta a caminhada nele, né, muitas vezes fazendo você esbarrar nos passageiros que estão sentados ao corredor. Mas, no geral, foi uma viagem boa, os ônibus são confortáveis, estavam muito limpos, né, o ar-condicionado estava em temperatura perfeita, não estava nem gelado, nem muito, nem quente, nem gelado, ele estava com uma temperatura agradável, né. Eu tentei gravar o áudio pelo aplicativo, não consegui. Aí, por isso que eu estou mandando por aqui. Mas, enfim, agradeço. Vou prestar mais atenção na próxima viagem que eu for de ônibus, porque fazia muitos anos que eu não viajava de ônibus e eu optei esse fim de semana de ir de ônibus. Né? Até porque para ter uma viagem tranquila, que você não se preocupa em dirigir, você não se preocupa em ter atenção, você simplesmente descansa, né? Se tiver sono, você dorme, não tem que estar atento ao tempo todo. Mas muito obrigada. É, Eliane, sensacional, hein? A participação dela aqui explicando. E não aprendeu, né? Não aprendeu. Ela faltou nesse dia aí. Precisa observar mais os modelos. A gente sempre fala aqui, ó, no G7, no G6, Marco Polo, Irizar. Não sabe nem o modelo. Você nem leu lá, Eliane. Você nem leu na carroceria. Tá de noite, né? Não deu para ler, mas que você fez uma viagem boa, fez, né? Aliás, viajar de ônibus é muito bom, né? É melhor do que... Eu gosto muito de dirigir. Claro que quando eu penso no ônibus, eu gosto de viajar, né, olhando pelas janelas, mas eu gosto de dirigir, né? Não só o carro, mas mais o ônibus. Até prefiro muito mais dirigir o ônibus do que carro, né? Tive poucas experiências dirigindo ônibus em rodovia, mas eu prefiro muito mais do que o carro de passeio. Mas viajar de ônibus, encostar a cabeça na poltrona e ficar apreciando a paisagem, né? Se tiver com a companhia que você ama do seu lado, melhor ainda, não é? Ou se estiver indo ao encontro dela, ou dele, não sei qual que é a sua situação aí, melhor ainda, né, Eliane? Vai pensando, vai ouvindo música, dá vontade de dormir, dorme, né? A responsabilidade não é sua, é do motorista lá na frente, que merece todo o nosso respeito, né, nossa atenção. Mas ele também precisa respeitar os seus passageiros e dizer algumas normas. Mas a série de erros aí... Alô, Lula Bus, ajuda a gente aí, Lula. Dá uma ajuda aí, vai. Chama a equipe aí do escritório aí, vai. Põe para ouvir. Não tinha água no ônibus. Ar-condicionado estava legal, mas não tinha água no ônibus, não é? Não é obrigatório ter água no ônibus? Alô, amigos motoristas. Ou é só uma cortesia, a empresa oferece se quiser, oferece se tiver. Ou não. É obrigatório e falhou de novo a empresa. É uma pena, né? Não acredito que sejam todas as linhas desta empresa que estão tendo essas atitudes, né? Essa atitude. Mas no dia de hoje, com a concorrência grande e com os piratas, né, que são caçados o tempo todo aí, o pessoal fala muito dos piratas, como se fossem os ônibus caindo aos pedaços, né? A Levar é uma empresa muito conhecida. Faz a linha São José do Rio Preto, São Paulo, Barra Funda. Ela é pirata. Já viu o ônibus da Levare? DD? Um dos melhores veículos. Tem tecnologia mais moderna do que os aviões aí. É mais conforto do que qualquer avião. Muita gente viaja pela Levare. E ela é considerada, entre os órgãos, como uma empresa pirata. Ela só é caçada na época de grande movimento. Agora ninguém fala da Levare. Ninguém fala. não tem a NTT atrás da Levale, pelo menos eu não vejo notícias na TV, nem sites, nada disso. Ela está trabalhando solta, livre, leve e solta, a Levale, fazendo Rio Preto, São Paulo, desembarcando na Barra Funda, fora da rodoviária. Não faz nem o embarque e o desembarque dentro, porque não pode. Ela é uma empresa de turismo, faz linha rodoviária, vende bilhete, não é? Só que é uma empresa top. Muita gente prefere viajar na Levale do que viajar pela Cometa, por exemplo. Muitos passageiros. Quem já experimentou o serviço da Levale, vai de Levale. Eu não sei se o Gustavo está nos ouvindo. O Gustavo já viajou pela Levale. Eu não tive a experiência de viajar pela Levale. Mas quando eu estou indo para Rio Preto e para Catanduva, constantemente eu passo pelos ônibus da Levale. É a coisa mais linda mesmo, né? Os ônibus, dois andares, a pintura. Você vê que realmente o serviço... De fora você já percebe que tem uma diferença. E os passageiros, quando descem nas paradas, eu fico observando tudo, né? Então você vê o passageiro, não vi ninguém reclamar até agora. Até agora não. O Gustavo já viajou pela Levale, queria saber dele como é que foi essa experiência, se é isso mesmo, Gustavo, se é tudo isso que eu estou falando, ou se eu estou exagerando, porque eu não viajei ainda, né? Então você, passageiro, pode contar para nós. Então a concorrência é grande. Então a linha de ônibus não oferecer água... Eu acho que já é demais. Já não falou dos itens de segurança. Aí não tem água na ida, não tem água na volta. Amigos motoristas, quem trabalha em empresa rodoviária aí? Alô, Jurandir. Quem mais? Alô, Emerson. Deve estar trabalhando. Agora ele está no fretamento, né? Não está mais no rodoviário, mas já trabalhou no rodoviário também. Edson Marçom participou agora há pouco com a gente. É obrigatório ter água nos ônibus? Você pode sair da plataforma sabendo que não tem água lá? Tanto faz? É uma cortesia? Ou é uma regra aí da NTT que você tem que oferecer pelo menos a água aos passageiros? É ruim quando você viaja numa linha, a mesma linha, às vezes na ida você tem água, na volta não tem. É? Ou na ida não tem, na volta tem. Você não entende, né? Essas questões aí, esse posicionamento, essa postura das empresas. Eu acho muito ruim isso, ainda mais para o setor, e precisa mostrar quanto mais qualidade, melhor. Participa com a gente aqui. Agora você pode mandar sua mensagem de áudio direto do nosso próprio aplicativo, Rádio Ônibus, Google Play, instale e participe. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621 1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. Hoje deve ser folga na Paraíba. É, deve ser folga na cidade de Solânia, na Paraíba. Hoje é aniversário, segundo o Félix Júnior aqui. Não é hoje, Félix? Aniversário do JT Artes. Parabéns, hein, Edson? É o Edson, JT Artes, conhecido como G Artes também. Né? Mas é JT Artes, né? Não é G Artes, eu que inventei essa de G Artes. Parabéns, G Artes, fazendo aniversário. Os amigos aniversariantes, os motoristas de todo o Brasil viajando aí, e o Félix, em nome da Rádio Ônibus, parabenizando vários profissionais do setor de transporte que não tem folga nessa hora. Eu acho que as empresas têm que dar folga no dia do aniversário do motorista, não é? É, parabéns, hein, amigos que estão aniversariando hoje e ouvindo a Rádio Ônibus. É o JT Artes, que não é motorista, mas agora tem até o ônibus, hein? Tem um ônibus, gente, de verdade, não é só miniatura. Ele está montando um ateliê no seu ônibus, é um modelo Tecnobus. É Mercedes ou JT Artes? Faltou você participar aqui com a gente falando as configurações do veículo. Participe, hein? Estou esperando você aqui para participar com a gente, contando um pouquinho dos detalhes do veículo. Parabéns, JT Artes! Tem mais mensagem chegando aqui, você pode mandar mensagem, pode continuar pelo WhatsApp, claro que pode, mas nós estamos preferindo agora as mensagens no nosso aplicativo. Se puder, mande através do aplicativo as suas considerações, suas reclamações, sugestões, elogios e comentários sobre os assuntos aqui na Rádio Ônibus. Vamos lá, o DDD do nosso amigo agora aqui, é 14, final do telefone 2607, mandou duas mensagens aqui. A primeira mensagem é gigante, é isso mesmo? 6 e 1 é muito tempo, hein? É muito tempo de mensagem. Ele mandou às 11h25. Vou colocar um trecho aqui, vamos ouvir. Oi, Henrique. Boa noite, meu amigo. Boa noite a todos os ouvintes aí também da Rádio Ônibus, né? A gente está discutindo aí sobre a apresentação, né? E eu penso assim, a apresentação hoje para essa área aí de transporte rodoviário aí de passageiros é fundamental, porque é muito importante que o motorista não seja só motorista. É importante com que ele saiba orientar, informar, ser prestativo, ser educado, para quebrar aquele clima de passageiro, motorista, motorista, passageiro, fechou a porta, acabou, né? Porque eu penso assim, a educação, né? A educação, a simpatia traz essas outras qualidades aí e é fundamental nessa área. Por quê? Porque a gente está lidando com gente. E quando a gente é prestativo, educado, que a gente sabe orientar, sabe informar, sabe prestar uma informação para esse cliente, a gente tem um dia, uma viagem, no caso, agradável, a gente tem uma viagem produtiva, né? E muitas das vezes, quando a gente não age dessa forma, parece que as coisas, o clima fica tenso, fica pesado, as coisas parece que demoram para fluir, entendeu? Então, eu penso assim, sei que eu não sou o melhor, a gente busca excelência, é claro, a gente busca cada dia melhorar mais, né, para ter uma qualidade já de vida profissional ali melhor. E eu acredito o seguinte, que quando a gente faz assim, tudo flui facilmente. Você faz uma viagem tranquila, uma viagem abençoada, sem estresse, né? E já tem pessoas que estão nessa área, pessoas mal-humoradas, pessoas que saem das suas casas com problemas. Problemas todos nós temos, mas só que eu penso o seguinte, a partir do momento que você saiu da tua casa para trabalhar, você tem que sair, esquecer, deixar tudo o que você tem ali, e ali é o teu profissional, né? Você não pode envolver os seus problemas, e muitas pessoas já não conseguem fazer isso, onde acaba complicando, estressa passageiro, você vai se estressar, né? E acaba fazendo uma viagem turbulenta, né? Então eu penso assim também, errado, cara? Não, tem pessoas que têm facilidade para falar, tem pessoas que têm facilidade para fazer amizade, têm facilidade para ser prestativo, para prestar uma informação, e tem pessoas que já têm uma certa dificuldade. Então, errada a pessoa? Também não falo que a pessoa é errada, né? Errada a empresa que contrata essa pessoa, né? Eu acho que as empresas hoje deviam analisar mais os profissionais que elas estão contratando, porque esses dias eu estava falando com um amigo meu aqui da empresa e eu falei para ele o seguinte, que quando a gente vai entrar na empresa, eles dão um monte de papel para você assinar e falam, você faz isso? Eu faço. Você faz isso? Eu faço. Você faz isso? Eu faço. Você faz isso? Eu também faço, né? Mas só que depois que carimba a carteira, meu irmão, muda tudo o rumo da história. É verdade. Né? Então eu penso assim, as empresas hoje deviam analisar com mais rigor os profissionais que elas estão contratando, né? Para que essas coisas não venham acontecer, né? Porque o cara já sai nervoso, ele vai dar uma resposta mal dada para um cliente, o cliente vai devolver para ele e vai ficar aquele clima, e esse profissional acaba morrendo até aí com um infarto de tão nervoso, porque mexer com gente não é para qualquer um, né? Mexer com gente é para poucos, né? Eu admiro demais os caminhoneiros, né? Que empurram esse Brasil nosso aí para frente. Admiro demais. Esses dias eu conversando com ele, falei, Eduardo, eu não tenho paciência para isso. E eu falei, rapaz, eu não consigo fazer o que você faz, né? Quer dizer, ele falou, eu admiro você. Eu falei, eu admiro você. Quer dizer, ele tá na área certa. Ele faz o que ele gosta e faz com amor. Eu também me considero na área certa, apesar que eu sei que a gente tem muito que melhorar, né? Então, mas é, eu penso assim, cada pessoa tem que se pôr e procurar fazer aquilo que gosta, porque quando você faz o que gosta, você tem disposição para fazer aquilo e vai fazer perfeito com amor, né? E as coisas vão fluir melhor. A apresentação é fundamental para quem trabalha com transporte rodoviário de passageiros. É fundamental. E eu fico nessa tese. É fundamental, é preciso aqueles que não estão, que não fazem, né, a apresentação, é simples demais. Eu penso assim, tem que se dispor a informar, a atender e a transportar com segurança. Não precisa fazer aquele discurso. Meu nome é tal, aqui tem um cinto de segurança, ali tem uma saída de emergência, se precisarem de mim eu estou aqui, boa viagem para todos nós, tchau. É isso, né? A apresentação é fundamental. Grande Eduardo, eu deixei inteirinho, é mais de 6 minutos que ele falou aqui. Ele mandou até mais 11 segundos de mensagem aqui, ó. Uma boa noite aí, o Henrique, a você e a todos os ouvintes da Rádio Ônibus. Essa é a minha opinião aí, tá bom? Tá bom. Um abraço a todos aí. Obrigado, Eduardo. Excelente, Eduardo. Mandou a noite. Eu reforço que os nossos programas aqui têm reprise, né? Hoje, agora é ao vivo, 12:30, mas tem reprise às 15, às 20, às 23 horas. Mesmo durante a reprise, você poderá participar como fez o Eduardo. Aliás, o Eduardo tem uma... Ele faz uma apresentação sensacional, né? Bem legal, já coloquei no ar aqui, vamos ver se a gente coloca no ar hoje novamente. E ele até está compartilhando aqui uma outra apresentação do amigo Eduardo Xavier, é o nome dele? É isso? Não. Quem que é esse rapaz aqui? Eduardo Cruz é quem participou conosco agora. E quem fez essa apresentação é o Cristiano Jarduli. Eu acho que é o Cristiano Jarduli do mesmo grupo que ele trabalha, né? Motorista da empresa Princesa do Norte, que é do Grupo Constantino hoje. Também ligado a Manuel Rodrigues. Vamos ouvir a apresentação desse rapaz? Para você que está na dúvida aí, ó, não sabe se faz, tem vergonha, seria legal fazer um curso, hein? Montar um curso aí. Agora ele disse algo bem interessante, né? Na hora de contratar o camarada, a pessoa do RH pergunta: você faz isso? Faço. Você faz aquilo? Faço também. Depois que carimbou, registrou, está na carteira, o camarada não faz nada. Esquece, olha lá se fizer o que era de sua obrigação. Como a gente já sabe que é obrigatoriedade o motorista se apresentar. Todo mundo falando isso. E o motorista de uma das empresas recentemente, viajada pela Eliane, lá de Itupeva, presenciou que o motorista... não viu o motorista falar nada, né? Nem cumprimentou os passageiros, nem disse dos itens de segurança. É uma pena. Bom, vamos ouvir esse rapaz aqui. Mais um jovem motorista na Princesa... da empresa do Grupo Constantino, Princesa, que fez a sua apresentação. Vamos ouvir? Primeiramente, uma boa tarde a todos. Muito prazer, eu sou o Eduardo, trabalho aqui na Manuel Rodrigues, na cidade de Campinas. Gostaria de fazer algumas recomendações a vocês. Primeiramente, que utilizem o cinto de segurança, que é de uso obrigatório. Em caso de emergência, temos 6 saídas nesse carro, tá bom? Sendo 2 no teto, 2 na lateral esquerda e 2 na lateral direita, tá bom? O motorista que irá conduzi-los até a cidade de Ourinhos é o Cristiano, com chegada prevista para mais ou menos 8h30, 9 horas da noite em Ourinhos. Lá no fundo tem água, onde vocês podem se servirem à vontade, tá bom? E qualquer coisa que vocês precisarem durante a viagem, o Cristiano vai estar à disposição de vocês na cabine, tá bom? Agradeço pela preferência de todos vocês e uma boa viagem, que Deus acompanhe, tá bom? Obrigado, pessoal. Boa viagem. Ele não é um motorista, né? Porque ele não se dirigiu a ele mesmo, né? Não sei, ele não falou dele, né? Não falou na primeira pessoa aí. O Cristiano que é o motorista, mas não é ele, né? É outro, tô vendo a foto aqui, o Cristiano Jarduli. Que hoje o Cristiano estava ocupado no banheiro, ou o Cristiano estava com vergonha, né, Eduardo? Eu não entendi essa, porque que o próprio Cristiano não falou, mas tá valendo, né? Foi bem interessante. É só isso, não é para rezar o Pai Nosso, Ave Maria lá na frente. Não é para pedir, né? Não é para ficar orando lá na frente. É o básico, é o básico. Vou colocar o Eduardo, aproveitando o embalo aqui, deixa eu colocar a apresentação do Eduardo. Eu irá conduzi-los até a cidade de São Paulo. Queria falar com os senhores a respeito de alguns itens de segurança que nós temos disponíveis nesse carro. E alguns deles, acredito que os senhores ainda possam não conhecê-los. O cinto de segurança é um deles, o uso é obrigatório, mesmo assim eu peço a colaboração de todos que usem o cinto de segurança. Fora isso, também temos aqui 8 saídas de emergência, sendo 3 do lado direito dos senhores, mais 3 do lado esquerdo, diferenciada através desses pontos vermelhos, e 2 no teto, uma aqui acima de onde eu estou, a última no final do corredor. Temos aqui também 2 extintores de incêndio. Tenho fé que não teremos necessidade desses itens para a nossa viagem, mas é de grande importância com que saibamos onde estão esses itens, e no caso de emergência também saberemos como agir. É um extintor atrás da última poltrona, do lado direito, de frente da lixeira, outro ali embaixo na cabine, atrás do banco do motorista. No interior deste veículo também é proibido ingerir bebida alcoólica, fumar cigarro ou qualquer outro tipo de tabaco, que seja aqui no salão ou no banheiro. Também peço a colaboração de todos para que não venha estar atrasando a nossa viagem. Para a nossa viagem também teremos uma parada de 20 minutos no KM199 da rodovia Castelo Branco, posto Rodoserve, e previsão de chegada ao nosso destino final por volta de 18 horas na rodoviária da Barra Funda. Tiverem alguma pergunta relacionada à nossa viagem, sobre paradas, horários, enfim, qualquer dificuldade, estarei inteiramente à disposição de todos aqui embaixo, só está me chamando. Estarei esclarecendo ou tirando qualquer dúvida dos senhores. E desde já, em nome da família Princesa do Norte e Manuel Rodrigues, quero agradecer a todos pela atenção, pela preferência também, e está desejando a todos os senhores uma excelente viagem. Obrigado. Muito bom, hein, gente? Muito bom. Olha, em nome da empresa, né? Está com a camisa da empresa, com a marca ali, ele representa a empresa. Então, uma atitude positiva, você se sente seguro, dá vontade de viajar de novo pela empresa. Excelente, tem que ser assim, não é? Tem que ser assim. Felipe Barbosa Prado, da Bahia, participando com a gente. Bom dia, em linhas curtas, não vejo a questão da apresentação. Tanto aqui na Bahia, tanto em São Paulo, pelo menos nas linhas longas, a apresentação é feita e bem explicada. Então, em linhas curtas, você não vê a questão da apresentação? Não entendi o que você quis dizer. Você não vê necessidade, é isso, Felipe? Você não vê necessidade da apresentação em linhas curtas? Eu discordo de você. Eu acho que tem que ter apresentação, mesmo se for alguns poucos quilômetros. Tem que ter apresentação sempre, porque não dá para saber o que vem logo ali na frente. Eu não entendi se é isso que você quis dizer. Se você concorda ou não. Explica melhor para a gente. Felipe, já está com o aplicativo instalado? Manda mensagem de áudio, Felipe. Agora direto do aplicativo. A Eliane já fez isso. Chegou, viu, Eliane? Demorou, mas chegou sua mensagem aqui, ó. Você não precisa mais do WhatsApp para mandar sua mensagem de áudio. Pode ser direto do próprio aplicativo. Ela só respirou. Ela não falou. Apertou o verde. Não precisa nem pressionar, viu, Eliane? Apertou o verde, já está gravando, tá bom? Dá para poder ouvir primeiro. Se não ficou legal, apaga, depois manda de novo. Chegou, mas ficou só no ronco dos veículos passando aí perto do seu trabalho. Tem mais mensagem chegando aqui, DDD11, final do telefone 9678. Quem será, hein? Bom dia, Henrique. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Aqui quem fala é o Atílio de Guarulhos. Aqui na garagem, que me preparando com mais um dia. E ontem eu estava sem condição de trabalhar aqui. Estava com uma dor na coluna, rapaz. Porque o carro, meio descalço, tá com o banco meio desregulado. Eu passo na lombada, nas valetas, né? Ele bate muito. É aquela pancada aí, acabou feita na coluna, né? Aí, saí, né? Vou ver se eles mandam arrumar isso aí. Desejo a todos um ótimo dia. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Ah, tem que arrumar, né, Atílio? Atílio lá trabalha na empresa Vila Galvão, Guarulhos, né? Ô, senhor José Roberto, o senhor é uma pessoa inteligente, preocupada com os veículos, com os seus colaboradores. Atenção, hein? Eu não sei qual que é a unidade do nosso amigo Atílio aí, mas vamos ficar atento aí aos veículos que estão com as poltronas quebradas aí. O motorista não pode andar com uma poltrona que depois lhe dê dor nas costas, pode prejudicar a coluna, e aí fica com o atestado médico. Só piora a situação, não só para o passageiro, mas para a empresa também, né? Seu José Roberto, da Vila Galvão, né? Ele que é responsável por toda a empresa, vamos ficar de olho nisso aí também, que é importante. Não dá para o motorista viajar com o ônibus, com o banco dele quebrado, né? Desconfortável e inseguro também o O nosso amigo aí já está com dor nas costas, né? Participa com a gente aqui. O Felipe disse que eu não entendi mesmo. As linhas curtas, está dizendo ele, não fazem a apresentação. Ah, você está afirmando que as linhas curtas não fazem. É isso, né, Felipe? Não fazem mesmo? Ô, Eliane, quantas horas de viagem você fez? Será que esse é o motivo? Quantas horas de viagem você fez? Será que foi esse o motivo de não ter tido a apresentação? Mas deveria, né? Eu acho que deveria. O Adriano disse que deveria ter um vídeo, que não ficasse a responsabilidade só para o motorista. Eu concordo com essa ideia do Adriano, mas eu acho que não pode excluir a apresentação do motorista. Como disse o Eduardo agora há pouco, você, né, dá aquela quebrada, aquela quebra de gelo. Fica uma coisa mais, um relacionamento melhor, né? Empresa, cliente. Porque a empresa, o passageiro compra passagem, né? E às vezes é online, e o feedback que ela tem, o contato que ela tem mais próximo da empresa é com o motorista, não é? Então eu acho importante ter essa comunicação do motorista para com os passageiros. Eu acho importante. Então não ter o vídeo sobre essas questões de segurança, cinto de segurança, saída de emergência, eu acho bem legal essa ideia, sensacional. Mas eu acho que não pode excluir a presença do motorista falando ali, não é? Já tem música, a Eliane está respondendo para a gente aqui. É, depois do intervalo tem a primeira música do programa. Não toquei nenhuma ainda, né? Não, toquei uma sim. Tem música do Zezé de Camargo, Luciano, é isso? Depois do intervalo. Valendo brinquedos para as crianças, para os meninos e para as meninas. Tem boneca e tem miniatura de ônibus, modelo Irizar da Roma Brinquedos. E tem até mesmo cofrinhos no formato de porquinho, de ursinho. Pode ser seu. Como é que faz para participar? É simples. Se inscreva no canal do YouTube, Rádio Ônibus. Instale o aplicativo Rádio Ônibus e depois manda sua mensagem através do aplicativo e compartilhe as nossas publicações sobre esse sorteio no Facebook. É fácil, é moleza, é com a Roma Bus Brinquedos. A Roma Brinquedos transforma a imaginação em realidade. Trabalho, dedicação e paixão para criar inúmeros brinquedos com a mais alta qualidade. Com mais de 60 anos no mercado, nosso objetivo sempre foi levar diversão para todas as crianças. Roma Brinquedos. JP Afiações Profissional. Afiando alicates de cutícula, tesouras, facas. JP Afiações Profissional. Afiamos na hora a lâmina de máquina de corte de cabelo. JP Afiações Profissional fica na Rua Manuel Borba, 130, Santo Amaro. Rua Manuel Borba, 130, Santo Amaro. JP Afiações Profissional. Mande seu áudio agora direto do nosso próprio aplicativo. É, agora tem a aba Áudios. Mande sua mensagem comentando os assuntos. 24 horas no ar. Rádio Ônibus. Música, notícias, curiosidades, entrevistas, tudo sobre o mundo do ônibus. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Se você está dirigindo e deixou de prestar atenção no trânsito para checar o celular, pare, pense e mude. Dirigir usando o celular aumenta em 23 vezes a chance de sofrer um acidente. Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Parada. Seja você a mudança no trânsito. Denatran. Ministério das Cidades. Governo Federal. De música. Ela está oferecendo a música aqui para o J. Artes fazendo aniversário. Alô, Edson. Parabéns, Edson. É, está de folga hoje. Deve estar dando um rolê no ônibus dele, novinho, não é? É o novo ônibus agora que está montando lá para o seu ateliê, lá na Paraíba. E o oferecimento é da Eliane, direto do interior paulista, lá para Solânia, na Paraíba, para o João Edson, fazendo aniversário. Ela escolheu a música Para Não Pensar em Você. Mas que música é essa, Eliane? Não pensar em você. Zezé e Luciano, aumenta o volume aí, vamos ouvir música que é pedido dos nossos amigos aqui em oferecimento. Participe, peça a sua música também. E agora você pode gravar sua mensagem de áudio direto do nosso próprio aplicativo. Instale Rádio Ônibus no Google Play. É música conhecida demais. É, pra não pensar em você é o nome da música, não é? Zezé Luciano, quem gosta Zezé Luciano aqui é o nosso amigo Gustavo, lá de Aparecida, não é? Gustavo mandou mensagem aí? Agora você pode mandar mensagem diretamente do nosso próprio aplicativo. Sistema Android, instale o aplicativo Rádio Ônibus e agora tem a aba Áudios, onde você pode, você mesmo, mandar uma mensagem de áudio comentando os assuntos. Além de falar de ônibus, de motoristas, apresentações, sistema de segurança, viagens, tudo que acontece no nosso país, você fica sabendo aqui também. A Câmara e o Congresso têm sessões para a votação do projeto do pré-sal e vetos. Vamos às informações. Estão previstas sessões da Câmara e do Congresso. Na Câmara, a pauta é o projeto que altera as regras do pré-sal, que retira da Petrobras a exclusividade na exploração do petróleo no regime de partilha do pré-sal. A sessão ainda não começou, não atingiu ainda o quórum mínimo. O presidente em exercício da Câmara, Valdir Maranhão, vai se encontrar com o presidente em exercício da República, Rodrigo Maia, no Palácio do Planalto. No Congresso, a pauta são os vetos presidenciais que estão trancando a pauta de votações, o crédito extra para o FIES e a conclusão da votação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, sessão essa que também ainda não começou. De Brasília, Priscila Mazenotti. Viação e Turismo Santa Rita de Cássia. É uma empresa totalmente legalizada pelos órgãos da Artesp, ANTT, Ministério do Turismo e, para garantir ainda mais sua segurança, possui seguro de passageiros, tendo à disposição no ato do fretamento todos os documentos que forem solicitados pelos clientes. Embarque conosco e descubra por que Aviação e Turismo Santa Rita de Cássia está acima do nível de satisfação esperada pelo usuário. Tranquilidade, eficácia, segurança e conforto. Viagem com Aviação e Turismo Santa Rita de Cássia. Acesse o site www.viaçãosantaritadecassia.com www.viaçãosantaritadecassia.com. Vamos para mais mensagens chegando no nosso estúdio, direto da Argentina. Ele também com a gente aqui. Eduardo! Cadê ele? Está carregando. Agora chegou. Alô, bom dia, meu Opa. Amigo Henrique. Aqui está falando Eduardo. En el día de hoy de folga. Vine a visitar a meus pais. E ouvindo Radio Ómnibus. Espero que se encuentren bien. Um saludo grande e um forte abraço também para todos. Tchau, tchau, Eduardo. Ô, Eduardo, que legal, hein? Viajando, descansando e ouvindo a Rádio Ones, visitando a família, os pais, coisa muito boa e importante, né? Muito bom, obrigado aí pela companhia, pela lembrança sempre. Eu estendo a pergunta aqui para você, Eduardo, e responda na hora que puder, sem atrapalhar aí o seu momento familiar. No Brasil, é obrigatório a apresentação do motorista aos passageiros, onde o motorista vai, fala seu nome, fala dos itens de segurança, o que o ônibus oferece, os serviços que aquela linha oferece, que mais? Fala dos itens, fala da importância do cinto de segurança no ônibus. Como é na Argentina? Zenit Transporte, você, Eduardo, também faz essa apresentação? Constantemente é feita? É obrigatória essa apresentação dos motoristas, vocês que viajam mais de um motorista aí, dos motoristas aos passageiros, faz essa apresentação? Constantemente vocês estão embarcando em rodoviárias, não é? Fazendo embarque, desembarque. Tem essa apresentação também, essa preocupação na Argentina? Conta para nós assim que for possível. Será muito bem-vindo a sua participação aqui. Mais mensagem chegando aqui, não para, né? Vamos lá? Quem que é agora? Cadê o do Gustavo? Já colocou aqui? Vamos ouvir o Gustavo, que está perguntando. Ei, você não vai colocar meu áudio, né? Ele é polêmico. O áudio dele vamos ouvir. O áudio do Gustavo, que está colocando mais linha na fogueira. Eu não sei se ele ouviu a minha pergunta, mas eu comentei da Levare agora há pouco, né? Porque estava dizendo que a empresa que a Eliane viajou esses dias não ofereceu nem água, né? A Eliane respondeu a nossa pergunta aqui, viu, Felipe? O Felipe está dizendo que em linhas curtas não é necessária, não tem apresentação no motorista. Eu perguntei quantas horas de viagem a Eliane levou. Foram 2 horas de viagem. E aí a Eliane completa. Viagem curta é de no máximo 1 hora, diz ela. E mesmo assim é importante. O vídeo é muito impessoal. Já vivemos dessa maneira sem esse contato humano. O vídeo é interessante sim, mas muito mecânico. Não substitui um bom dia ao vivo. Também concordo, é verdade. Acho que o vídeo pode reforçar, pode ajudar, até se o motorista esquecer de algum item, mas essa apresentação é fundamental. Eu não sabia que viagens curtas não tem necessidade da apresentação do motorista. Sinceramente, eu não sabia. Não sabia disso. Será que por esse motivo, 2 horas de viagem, a empresa não pode nem oferecer água? 2 horas? 2 horas no ônibus é uma coisa, né, gente? Na estrada ali, 2 horas de viagem não é trajeto curto, né? Não é longo, mas... não é logo ali também. 2 horas rodando dentro de um ônibus com vidro colado, fechado, vedado, com ar-condicionado. Não ter água, acho que é um problema. Vamos ouvir o Gustavo. Aí eu mencionei da Levare, porque o Gustavo já viajou pela Levare, porque tem empresas que são consideradas piratas, como no caso a Levare, que por muitas vezes é considerada pirata. E tem blitz direto, principalmente na época de final de ano, carnaval, né? Na hora que as empresas vão ganhar dinheiro de verdade, eles não deixam a Levare trabalhar. O resto do ano a Levare trabalha com uma beleza, ninguém incomoda, não sai na imprensa, é uma beleza. Mas quando chega no final do ano, a NTT quer mostrar serviço para as demais empresas e não deixa a Levare trabalhar, a verdade é essa. Mas tem serviços dessas tidas piratas muito superiores às rodoviárias, hein? É o caso da Levare. Tô certo ou errado? Não sei. Quem viajou por essa empresa foi o Gustavo. Ele deve comentar esse aqui e os assuntos que a gente está falando aqui. Gustavo, direto da Aparecida. Bom dia, Carlos. Opa. Henrique, e a todos os ouvintes da Rádio Ônibus. Bom, você vem levantando a questão aí do motorista se apresentar, se ele deve ou não se apresentar, trechos curtos, trechos longos. Mas uma coisa que seria interessante você abordar também é a postura do passageiro e não somente a postura do motorista. Muitos motoristas, quando se apresentam, os passageiros não dão a menor importância. Estão com fones de ouvido, estão no celular, estão conversando com a pessoa do lado. Então eu acho que é um problema, digamos que geral, um problema crítico que deve ser observado. O motorista, sim, tem que ter a postura de se apresentar, falar dos itens de série, mas também os passageiros têm que ter a consciência e ouvir aquilo, porque é para a própria segurança deles. Quantas vezes viajando eu vi o motorista pedindo para os passageiros colocarem os cintos, os passageiros ou fingiam que colocavam, quando o motorista vira as costas, eles tiram de novo, ou simplesmente eles colocam o cinto e quando o motorista vira para retomar o veículo, para dar a partida no veículo, os passageiros reclamam: ah, se eu tiver que morrer, eu vou morrer mesmo. Então, assim, acho que tem que ter uma consciência geral. E se ninguém sabe, se a Polícia Rodoviária Federal parar o ônibus e verificar que os passageiros não estão com o cinto, quem é multado é o motorista e ele perde ponto na carteira. Então fica aí a minha mensagem. Um abraço, Gustavo Araújo, de Aparecida. Muito bom. Bom, esse assunto é interessante, mas eu acho que não justifica a outra parte, né? É uma questão de educação. Eu falo, toda vez que eu falo aqui do nosso projeto, Rádio Ônibus Educacional, que trata-se de transformar o ônibus em sala de aula, estúdio de rádio, levar a educação de trânsito para as crianças, o ensino fundamental, para o ônibus em frente à escola, o ônibus moderno, cheio de computador, tablet. A criança vai entrar no ônibus, vai ficar parado o ônibus lá, não vai rodar com elas. Os pais também poderão participar. E o assunto lá dentro, de forma divertida, cheio de jogos, brincadeiras, será a educação de trânsito. O que falta para o nosso país? Educação. Onde estão os maiores problemas? Educação. E essa educação simples, de casa, de berço, está faltando. Não só a educação do beabá, né? Não é essa educação somente, mas é essa simplicidade. Antigamente não se entrava de chapéu nos lugares fechados. Hoje o camarada vai de boné para a escola e ninguém fala nada. Se falar, pode ele dar uma surra no professor, no diretor, não é? Hoje o camarada viaja de ônibus com uma boina, chapéu, sei lá, e acha que está no direito, ponto, acabou. Pagou passagem. A ideia, a verdade é essa. Todo mundo pensa que, né, paguei, eu tenho direito, faço o que eu quiser. É bem assim o pensamento de todos. O respeito, essa educação simples de bom dia, boa tarde, está se acabando. A verdade é essa. Ainda mais um mundo mais eletrônico, né? O bate-papo mais virtual, as carinhas, os emotion, né? Emotion aí. Não tem como você dar um emotion pessoalmente, né, Eliane? Não tem como eu mandar um emoji para você pessoalmente se eu estiver de frente para você, e se Deus quiser estaremos ainda conhecendo você pessoalmente. Você vai ver meu sorriso verdadeiro, né? O olhar verdadeiro, isso você vai ver de fato. Então essa questão, Gustavo, é uma questão complicada, porque não tem como a gente ensinar os passageiros a ser passageiros. O que eu digo sempre na rádio, nós precisamos de bons profissionais, bons motoristas de caminhão, de ônibus, de táxi, do Uber, de transporte em geral, mas precisamos urgente também de bons passageiros. E como que se constrói bons passageiros? Com educação de trânsito. E o nosso projeto contemplará também os passageiros, porque atingindo as crianças, elas vão crescer e se tornarão, e já serão, né, bons passageiros. E quem trabalha com ônibus escolar sabe que precisa de bons passageiros, crianças também. Porque as crianças às vezes querem derrubar o ônibus, não é? Mas futuramente nós vamos construindo bons passageiros. Mas não dá para a gente educar todo mundo, e nem é tarefa do motorista fazer isso. E infelizmente ele vai encontrar essa situação. O Jurandir contou algo bem interessante, deixa eu ver se eu acho a mensagem dele aqui. Eu colocarei no ar o que o Jurandir contou recentemente. Para quem ouviu, vai ouvir de novo, mas vale a pena. É interessante o que contou o Jurandir. Cadê a mensagem dele aqui? Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê a mensagem do Jurandir? Onde ele conta que durante a apresentação dele, né, uma jovem, nem foi senhora, uma jovem o interrompeu, não é? Tem gente mesmo que finge, vai colocar o cinto, não coloca, também já vi muito disso. Mas o motorista tem que fazer a parte dele, não vai justificar. Não tem como ele querer exigir atenção, porque nem professor consegue, nem os pais conseguem a atenção dos filhos completo para uma chamada de atenção. Mas a parte dele tem que ser feita. Né? Não pode correr o risco, o motorista não falou nada. Porque na hora que acontece alguma coisa, né, os passageiros, a primeira coisa que vai fazer é apontar para quem? Para o profissional, para o motorista. Então, faça a sua parte, é importante. A educação é algo que a gente tem que construir aos poucos. Né? Felizmente ou infelizmente, nós estamos tardio nisso, mas tem que ser construído. E o nosso projeto, Rádio Ônibus Educacional, também tem essa meta, né, de levar a educação de trânsito para as crianças e formar bons passageiros. Motorista de ônibus precisa de bons passageiros. Infelizmente, não é realidade. Não temos bons passageiros. Tem muita gente mal educada. Eu fico pensando como é em família. Se em casa a pessoa age assim também. Cadê a mensagem do Jurandir? Vê se eu acho a mensagem dele aqui. Que está bem interessante comentando esse assunto aí da postura dos passageiros, né? Essa. Ô, Carlos Henrique, você estava falando que tem empresa aí que... Não é essa. Essa aqui ele está comentando outro assunto. Já eu encontro essa mensagem do Jurandir, onde ele relata algo que ele passou por isso, que tem a ver com o que o Gustavo acabou de comentar aqui, não é? Interessante. Você está falando, o cara está de fone de ouvido, está papiando, né? Não dá atenção, mas o motorista tem que fazer a parte dele, pronto, acabou. Não é? Pronto, acabou. Vamos agora com o passeio histórico, história de hoje. Aqui tem cultura na Rádio Ônibus. Claro que tem cultura, muita cultura. Vamos lá? Vamos conhecer um pouquinho de mais assuntos. Agora o assunto geopolítico. Já ouviu falar do Alasca? Presta atenção nessa história de hoje. Há quase 150 anos, o território do Alasca foi transferido definitivamente para os Estados Unidos e custou para o país pouco mais de 7 milhões de dólares. Este foi o penúltimo território a ser incorporado pelos norte-americanos. O Alasca é banhado por dois oceanos, o Ártico e o Pacífico. Faz fronteira com o Canadá e apenas está separado pelo Estreito de Bering, que divide a extrema ponta oriental da Ásia do extremo ponto ocidental da América do Norte. Depois da independência, os Estados Unidos iniciaram um processo de expansão que durou mais de um século. Primeiro adquiriram o estado da Louisiana dos franceses, em 1803. 16 anos mais tarde, compraram a Flórida da Espanha. O Oregon, na costa do Pacífico, foi cedido pela Inglaterra em 1846 e o Alasca, comprado da Rússia, em 1867. O Império Russo atravessava uma grave crise financeira na segunda metade do século XIX. Com o crescente clima de hostilidade com o Império Britânico, devido à ameaça de perder o Alasca para os ingleses, que já dominavam o território do atual Canadá, o czar Alexandre II resolveu vender o Alasca para os Estados Unidos. Em março de 1867, as negociações foram resolvidas. O valor da compra do Alasca foi de 7 milhões e 200 mil dólares, equivalente hoje a mais de 100 milhões da moeda norte-americana. A notícia da transação foi mal recebida pelo povo americano, apesar das críticas de que o território não trazia benefício algum, além de um bloco de terra, gelo e ursos. O Alasca se tornou oficialmente mais um estado norte-americano. A aquisição foi ratificada pelo Senado no dia 9 de abril de 1867. A cerimônia de transferência foi no dia 18 de outubro de 1867. A bandeira russa foi arriada e a norte-americana hasteada com salvos de artilharia. O descobrimento de importantes reservas de petróleo no Alasca contribuiu para o crescimento econômico da região nas últimas décadas, apesar do isolamento geográfico e das extremas condições climáticas. O nome Alasca foi escolhido pelo povo americano e significa Grande Terra. História Hoje, apresentação de Wilson Santa Fé. Sonoplastia, Messias Melo. Muito legal, hein, gente? Já pensou comprar o Alasca? Eu não sabia dessa não, hein? Aqui na Rádio Ondas, você, motorista, passageiro, busólogo e busófilo, se mantém muito, mas muito bem informado. Até sobre as questões históricas, como essa do Alasca aí, que pertence aos Estados Unidos depois de uma compra aí. Interessante. Vamos voltar ao assunto aqui da apresentação do motorista. O Gustavo chamou a atenção que os passageiros, infelizmente, são mal educados. E não presta atenção no que o motorista está falando. E é verdade, ó. O que vai contar o Jurandir. Presta atenção. Fala, Jurandir. Ô, Carlos Henrique, hoje eu tô participativo demais. Eu queria falar a respeito do que o Adriano Rosendo falou. Ele tem toda a razão. Eu acho que a NTT poderia arrumar um meio que as empresas pudessem fazer esse tipo de apresentação ou por vídeo, ou através de folheto, ou que nem eu já vi em algumas empresas, naquela capinha do banco, ter essas informações, porque infelizmente o brasileiro não está preparado nem para ser instruído numa viagem. Já aconteceu comigo, todo mundo sabe que eu trabalhei na São Geraldo, eu vou contar essa história aqui rapidinho. Eu sei que muita gente vai falar que eu fui mal educado, mas foi a saída que eu encontrei na hora. Peguei o carro no Rio de Janeiro, comecei a apresentação. Bom dia, senhores passageiros, meu nome é Jurandir, eu sou motorista que irá com vocês do Rio de Janeiro até São Paulo, tempo previsto de viagem de 6 horas e meia. Quando eu estou falando isso, uma dondoquinha lá, devia ter lá uns 20, 22 anos, falou: motorista, pode parar com isso daí que a gente já sabe de tudo. De repente o ônibus ficou em silêncio. Quando ela terminou de falar, acho que eu estava muito afiado, sei lá, é coisa de Deus. Quando ela falou: motorista, pode parar que a gente já sabe de tudo, eu falei: então, por gentileza, continua da onde eu parei. O ônibus ficou em silêncio, ninguém nem riu, porque quando eu falei: por gentileza, continua da onde eu parei, o pessoal nem riu. Aí deu uns 10 segundos e eu continuei a minha apresentação. Infelizmente, tem uns babacas que acham que o motorista é palhaço. Eu concordo com o que o Adriano Rosento falou. E não é todo mundo que tem facilidade para ir lá na frente de 46 passageiros e fazer esse pronunciamento aí a respeito das normas de segurança. Concordo com ele. Eu já era fã desse menino. Esse menino tem futuro, viu? Ele está mencionando que o Adriano quem deu a ideia de fazer o vídeo, de termos o vídeo nas linhas, onde tivesse essa apresentação eletrônica, mostrando os itens de segurança, saída de emergência e tudo mais. E o Jurandir concorda. Você viu o que o Jurandir passou? Realmente é algo que os motoristas passam. Você, motorista, já passou por apuros como esse? De ser interrompido? Porque às vezes viaja cada moleque no ônibus, né? Que merece uns tabefe, não é? Cada moleque que viaja, ainda mais quando tem dinheiro, acha que pode. Não são todos, né? Tem muita gente educada aí com dinheiro e sem também, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas tem muita molecada aí que se acha e aí tem essa má postura aí e o motorista tem que engolir, né? Você já passou por essa ou por outras? Quer contar pra gente? Agora você pode mandar uma mensagem de áudio diretamente do nosso próprio aplicativo. Se o seu sistema Android, instale o aplicativo Rádio Ônibus. Além de interagir com a gente mandando mensagens através do contato, pedidos musicais, agora você mesmo pode gravar uma mensagem de áudio direto do próprio aplicativo Rádio Ônibus. Não precisa mais do Zap Zap, não precisa mais do WhatsApp. Aliás, o WhatsApp vive sendo ameaçado que pode sair do ar aí a qualquer momento que vai passar a cobrar, não é? E tem gente que estava reclamando que não tem o WhatsApp no seu celular, que não gosta ou não tem nem espaço para ter o WhatsApp. Mas se você já tem o aplicativo Rádio Ônibus, ficou mais fácil ainda de você interagir na nossa programação e comentar este ou outros assuntos. Dentro do próprio aplicativo, grave sua mensagem de áudio que ela chegará aqui para o nosso estúdio. Mesmo durante a reprise, você pode mandar uma mensagem, nós colocaremos no ar a sua mensagem sempre no próximo programa. Tem mais mensagem chegando aqui? Agora é do Adriano Rosendo. Ele está querendo explicar a situação aí, essa ideia dele do vídeo. Né, Adriano Rosendo? Direto de Catanduva. Se aqui tá quente, imagina Catanduva. Boa tarde, Henrique. Opa! Estou acompanhando aí. Se tiver de acontecer algum acidente, pode ser até dentro da cidade, não tem esse negócio de distância. Só que sobre a opção lá do vídeo, eu falei do vídeo, mas não é questão não, tem de eliminar a apresentação, não é isso. Eu só estou falando a questão de facilitar a vida dos motoristas que têm dificuldade de conversar com as pessoas. Não é todo mundo que consegue parar na frente de 46 pessoas e conseguir falar de boa. Então eu falei do vídeo para facilitar o trabalho deles. Agora não estou falando que tem de eliminar. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bem explicado, é verdade, né? Não tem que eliminar, não. Então tá explicada a ideia do Adriano Rosendo, né? Ele mandou outra mensagem aqui reforçando punir o assunto. Também, às vezes o cara é um excelente profissional, punir o cara porque ele tem dificuldade. Para, isso aí é absurdo, isso aí. Só porque a gente quer que o cara fale, não é assim também. A gente tem que respeitar o cara também. Se tem uma placa na frente do ônibus falando que é proibido falar com o motorista, agora fica essa converseira porque não pode, que tem de falar e exige o cara falar. Ah, não. Aí é absurdo já. E o que passou o Jurandir aí, muitos motoristas devem passar também por essa situação aí. É constrangedora, né? Você está tentando fazer o seu trabalho ali e o camarada, né, não quer deixar se trabalhar, né? Tem muita gente ignorante. Tem mais mensagem chegando. Vamos voltar lá para Caruaru. Bom dia mais uma vez e a todos os ouvintes. Hoje não poderia também esquecer, parabenizando hoje nosso amigo J.E. Artes, que é o João Edson dos Santos, lá de Solana, Paraíba. Aniversariante do dia, hein? Parabéns. Nós estamos parabenizando ele aqui pelo seu aniversário, hein? O João Edson, J.E. Artes, que deve estar de folga porque não apareceu hoje aqui no Facebook, tá offline, não vi. Até agora não vi o nosso amigo, né? Tá ligado com a gente sempre, mas não vi a cara dele. Deve estar trabalhando no seu ônibus ou fazendo aniversário dentro do ônibus, né? Agora ele tem um ônibus chique, onde vai ser o ateliê dele. Mais mensagem direto de São Paulo. Boa tarde, Henrique. Opa. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Ônibus. Aqui quem fala é o Eduardo, caminhoneiro aqui dos Correios, mais uma vez aqui participando desta rádio, brilhante como sempre. Estou desejando a todos aí uma ótima terça-feira, um bom trabalho a todos, para quem vai começar o turno agora à tarde, um bom trabalho, Carlos Henrique, uma ótima programação como sempre, e em breve estarei mais uma vez aí, dando uma participação aí, se Deus quiser. Tomem cuidado no trânsito, cinto de segurança sempre, sempre, para quem está com veículo pesado aí, farol alto, assim como o veículo de passeio também. Aquele abraço a todos aí, até logo mais, se Deus quiser. Obrigado, Eduardo, pela participação aqui importante no nosso programa. O Felipe está dizendo lá da Bahia, ele é antenado, o rapaz é inteligente demais, está dizendo assim, ó, eu perguntei se as viagens curtas elas não são obrigadas à apresentação do motorista, porque ele está dizendo que viagens curtas não tem apresentação do motorista, não tem. Aí ele está dizendo assim, não sei se é obrigatório, mas quando viajo, por exemplo, na linha Mogi das Cruzes Aparecida, na aviação Cometa, não se faz a apresentação. São quase 3 horas de trajeto, mais do que a Eliane, hein? A Eliane viajou 2. São quase 3 horas. Não se faz a apresentação nessa linha. Mogi, Aparecida, Viação Cometa, motorista não fala nada, liga o motor e vai embora. Ah, eu acho ruim isso, viu? Eu não sei se isso não, se existe uma obrigatoriedade a partir de um tempo de horas aí. Quem tiver na escuta puder nos ajudar aí, responder, de repente tem, né? Tem uma norma aí que não precisa, tantas horas de viagem você não precisa fazer apresentação. Acima dessas horas você precisa. A gente quer aprender, estou aqui para aprender junto com você. Mais participação das Minas Gerais. Opa! Henrique da Estrada, deu uma notícia engotada, tudo na paz aí, tudo, né? Na paz no calorão, viu, meu amigo? Vou dar só uns abracinhos pra mim. Um abraço pro nosso Emerson Suzano. Ótimo dia pra você, Emerson Suzano. Gunes Boa Borges. Félix Júnior. Eliane. Carlos Abelo. Eduardo Peruchute. Eduardo Brum. Rogéria de Araxá, Minas Gerais, e todos os ouvintes da rádio. Obrigado, Vânia, direto das Minas Gerais. Ô, Vânia, agora você pode mandar mensagem diretamente do próprio aplicativo, hein? Vai na aba aí de áudio e grave sua mensagem. Tá bem legal a participação através do próprio aplicativo da Rádio Ônibus agora. Já tem mais mensagens aqui, mais mensagens chegando, e ainda hoje tem Adamo Bazzani com as informações importantes do mundo do transporte, ele que traz notícias sempre com muita credibilidade. Daqui a pouco tem mais informação com ele. Yeah. We're all just prisoners here of our own device. And in the master's chamber, they gathered for the feast. They stab it with their steely knife, but they just can't kill the beast. Meus amigos, eu gostaria de ficar aqui o tempo todo com você, mas o nosso programa já está se encerrando, está nos finalmente desse momento. Só que antes das informações com Adam Bazzani, e se eu não colocar a sua mensagem de áudio agora, no programa de hoje, colocarei amanhã. De terça e quinta é mais curtinho, vou para outra emissora de rádio daqui a pouco, que é de ônibus, e nesse calorão, né? Nesse calorão. Então não dá para... Ainda bem que a primeira linha aqui, no Terminal Campo Limpo, tem ar-condicionado, né? Mas a segunda... É, lá para a zona sul de São Paulo, não tem não, é no micro-ônibus abarrotado, infelizmente naquela sujeira, né, na linha da empresa A2, que infelizmente precisa melhorar os seus serviços, né. Alô, SP3, vamos ficar de olho nas linhas ali da rua Desembargador Bandeira de Melo. Vamos com as informações com Adamo Bazzani, com muita credibilidade na Rádio Ônibus. Olá, Henrique, ouvintes da Rádio Ônibus, informação importante no mercado de transporte da Grande São Paulo. A reportagem do Diário do Transporte recebeu diversas mensagens de leitores sobre uma mudança de empresas prestadoras de serviços de ônibus metropolitanos na área 4 da MTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos do Governo do Estado de São Paulo. De acordo com as informações dos leitores, a empresa CS Brasil, que faz parte do consórcio Unileste e também integra o grupo Júlio Simões, deixará as linhas metropolitanas e será substituída pela Radial Transporte, integrante do consórcio. A gerenciadora confirma alterações de operação na área 4, que envolve os municípios de Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Suzano. Muitas dessas linhas seguem até a capital paulista. Até o momento, a gerenciadora não informou datas para a finalização da transferência e disse em nota, respondendo ao questionamento do Diário do Transporte, que a mudança ainda será concluída. A MTU também informou que foi a própria CS Brasil que decidiu se retirar do consórcio. Já em nota também ao Diário do Transporte, a CS Brasil informou com exclusividade que a MTU prorrogou o contrato do consórcio Unileste, mas que a empresa optou por não continuar os serviços. Entretanto, não informou os motivos da desistência. A alteração ocorre há poucos meses do lançamento do edital de licitação das 5 áreas operacionais de ônibus metropolitanos da Grande São Paulo. De acordo com previsão da EMTU, até março, se não houver nenhum entrave, os contratos serão assinados. A audiência pública para apresentar o novo modelo ocorreu no dia 19 de setembro. Quer saber mais informações sobre tudo isso que aconteceu, que vai acontecer também, numa das mais populosas e de maior demanda áreas de operação da EMTU? Acesse lá www.diariodotransporte.com.br. É com você, Henrique. Obrigado, Adamo Bazzani, pela participação importante. Olha que informação importantíssima. Essa e outras notícias sempre aqui com a gente no Diário do Transporte. É, você pode mandar seu áudio através do aplicativo. Não chegou o outro áudio ainda, viu, Eliane? Estamos testando o aplicativo, pode ser que demore um pouco. Ainda mais se tiver bastante gente enviando, né? Pode ser que demore um pouquinho sim para chegar aqui a mensagem. Obrigado pela participação, viu? Obrigado a todos que estão participando com a gente. Não sei se vai dar para colocar o áudio de todos aqui, né? Ah, o áudio sobre a Levare. Vamos lá? O áudio sobre a Levare com o nosso amigo Gustavo para encerrar o programa. Bom, falando sobre água, coisas que podem ser oferecidas aos passageiros em viagens, na minha opinião, pelo menos água deve ser oferecido, não importa o tempo de viagem, se é 30 minutos, se é uma hora, pelo menos água acho que deveria ser cortesia da empresa colocar nos seus modelos. Agora, com relação a Levare, em todo o tempo que eu viajo, a Levare é a que mais oferece um serviço de conforto aos seus passageiros. Já viajei pela Cometa, já viajei pela Expresso Brasileiro, já viajei pela Garcia, já viajei pela Catarinense. E muitas vezes se cobram um valor altíssimo numa viagem e não é oferecido nada além de uma água e uma manta. Eu acho que pelo valor que a gente paga, ontem mesmo eu estava consultando uma viagem para Campo Grande, num leito da Andorinha. Custa mais de R$300 essa viagem. Eu acho que por esse valor tinha que dar um lanche decente, tinha que ter um atendimento especializado. Então, eu, por enquanto, ainda continuo considerando a Levare a melhor empresa do Brasil que oferece conforto aos passageiros. Pena que ela não é legalizada. Só trabalha sobre liminar. Muito bem, Gustavo. Está feito, aí está falado. O nosso amigo motorista instrutor, André Luiz, também já comentou sobre esse assunto. Segundo ele, ele fez uma viagem internacional. Países próximos da gente aqui, acho que foi para o Chile que ele foi, Argentina, não me lembro agora quais os países que ele foi viajar. Ele comenta que tem viagens internacionais que são superiores à nossa aqui, onde as empresas até bancam o seu café, o seu almoço nas estradas. Na verdade, você já pagou a passagem ali, mas você não paga mais, nada a mais. Mas aqui no Brasil não, né? Você paga a passagem cara, às vezes não tem água no ônibus, não tem nada a mais, né, para oferecer. É que também os impostos aqui para o empreendedor, viu? É complicadíssimo, né? É muito complicado. Sobreviver aqui no Brasil, ser empresário, tem que ser muito corajoso. Tchau, gente. Boa viagem para você. As próximas mensagens que estão chegando aqui, colocarei no próximo programa. Boa viagem, vá com Deus, com muita atenção, cuidado, respeitando a vida. Desculpe o Aue. Rita Lee, tchau. Pensar na gente, eu tô com medo de te perder.